paz. Pela constelação do Cruzeiro do Sul, se oriente, rapaz. Pela constatação de que aranha, duvido que desce, vê se não se esquece. Pela simples razão de que tudo merece consideração. Considere, rapaz, a possibilidade de ir pro Japão num cargueiro do Lloyd lavando o porão. Pela curiosidade de ver onde o sol se esconde, vê se compreende. Pela simples razão de que tudo depende de determinação. Sorridente, rapaz, pela continuidade do sonho de Adão. Deixou a marca dos dentes dela no braço, pra depois mostrar pro delegado. Se acaso ela for se queixar da surra que levou por causa de um ciúme incontrolado. Ele andava tristonho, guardando um segredo. Chegava e saía, comer não comia, e só bebia, cadê a paz? Tanto que deu pra pensar que poderia haver outro amor na vida do nego, pra desassossego e nada mais. Seu delegado ouviu e dispensou. Ninguém pode julgar coisas de amor. O povo ficou intrigado com o acontecido. Cada um dando a sua opinião. Ela acendeu muita vela, pediu proteção. O tempo passou e ninguém descobriu como foi que ele se transformou. Uma noite, noite de samba, noite comum de novela, ele chegou pedindo um copo d'água pra tomar um comprimido. Depois, cambaleando, foi pro quarto e se deitou. Era tarde demais quando ela percebeu que ele se envenenou. Seu delegado ouviu e mandou anotar, sabendo que há coisas que ele não pode julgar. Só ficou intrigado quando ela falou que ele tinha mania de ouvir sem parar um samba do Chico, falando das coisas do dia a dia. Só ficou intrigado quando ela falou que ele tinha mania de ouvir sem parar um samba do Chico, falando das coisas. coisas do dia a dia. Simplesmente lindo, mas também não diz mais nada. E não levo pra casa, mas se você vem perto, eu vou lá. Eu vou lá. Lado.

Babaraúna. Executivos, sociais, vão a clínica.

estrada me seduz. A sorte, a estrada me seduz.